ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. E hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de uma questão, aparentemente uma questão amena, porque a gente vem tratando de tantos problemas no programa, é problema de transporte, é problema de mobilidade urbana, é problema, é a pauta do movimento negro ontem, né, nós tratamos aqui. Então hoje nós vamos tratar de um assunto que é o seguinte: uma amiga minha dizia lá em Brasília, jornalista, ela me perguntou uma vez, você sabe a diferença entre a manga verde e um homem? Vocês sabem a diferença? É que a manga amadurece. E o homem diz ela que não, ela nem disse isso, ela só disse a diferença é que a manga amadurece. E deu uma risadinha de lado, eu não sei o que ela quis dizer. Até hoje eu penso com isso, sonho com isso. E nós vamos partir de uma matéria que saiu no jornal O Dia, no mês passado: homem só vira adulto aos 54 anos, a matéria da Beatriz Salomão. Até lá, até os 54 anos, diz uma pesquisa que as inseguranças financeiras e físicas impedem o amadurecimento. E é interessante que diz que no ranking de inseguranças que impedem os homens de amadurecer estão medo de não quitar a própria casa, de ficar careca, de perder o emprego e de não estar num relacionamento estabilizado. Bom, para tratar dessa questão tão candente, estamos aqui no estúdio com a Marlene Dias da Silva, psicóloga, psicanalista e presidente da Cooperativa de Psicólogos Unipsico Rio, o Marcelo Vital, que é psicólogo clínico, o Marcos Henrique de Oliveira, psicólogo e psicanalista da Clínica Espaço Devir, e a Rosaura Maria Braz, psicóloga da Cooperativa de Psicólogos Codepsi, com formação em saúde mental, terapia de família e terapia comunitária, o que também já dá um plus aí na sua qualificação para participar do debate. Bom dia, eu gostaria que alguém, algum de vocês, quem se candidata a abrir o programa, para falar sobre essa provocação da minha ex-colega lá de Brasília, sobre a diferença entre a manga verde e o homem. Então, quem pode falar? Alguém começa aí, você mesmo. Fala logo aí, vamos embora. Marcelo, quem é que vai falar? Rosaura? Fala, Rosaura. Bom dia, meu nome é Rosaura, né? Eu quero dar os parabéns pela iniciativa, pelo programa. Eu acho muito difícil a gente generalizar o ser humano. 54 anos é uma data muito radical. E né? Muito precisa também, né? Muito precisa, né? Agora, quando a gente está falando da manga verde, né? A gente está falando dessa dificuldade do homem amadurecer, mas dentro de um ideal, de um referencial, né? E dentro de um referencial americano, porque a nossa cultura é diferente da cultura americana. O americano, ele é muito mais individualista, né? Ele começa a vida sozinho, sai de casa mais cedo. Agora, se a gente traz essa realidade para a nossa história brasileira, eu diria que o homem hoje em dia, né, o jovem, eu acho melhor começar com o jovem, ele está ficando adolescente por muito mais tempo, exatamente até pelo mercado de trabalho, né, muito mais difícil as pessoas conseguirem trabalho. O primeiro emprego, né? Essa é que é o grande problema, é o primeiro emprego. Eu penso que a competição para entrar na universidade já é muito difícil. O grau de exigência hoje do Enem, ele é muito alto e cada vez vai ficando mais alto. Você acha que as pessoas estão retardando o amadurecimento propositadamente, né? Quer dizer, uma coisa... Porque amadurecimento, a gente pode pensá-lo como emocional e como econômico. Isso daí está mais restrito, muito mais ao econômico. Agora, que o homem de hoje, ele é mais vaidoso, né? Ele é mais competitivo. A nossa cultura está muito descartável, né? Porque isso colabora com essa coisa que vocês chamam de manga verde. Vocês é ótimo. Oi? Vocês é muito bom, vocês chamam de manga verde. Sim. é que eu acho que a gente devia te passar a palavra. mas penso também, né, que o que é muito mais importante, né, é que a nossa, nosso contexto sociocultural e econômico está muito difícil para o ser humano. Agora, o homem hoje em dia, por outro lado, procura mais consultório para fazer terapia, coisa que antigamente não acontecia. É verdade. Né? Aliás, a terapia, os salões também de estética, ficou mais as academias, vaidoso. Tudo isso. Os homens estão muito vaidosos também, né? Tem um mercado. Por isso também que fala aqui que os carecas, né? O homem está muito preocupado com a careca. Não querem ficar careca. Eu só acho que faltou um item, né? Que é a virilidade. O homem tem muito medo. É verdade. Né? De se ver como pouco viril. É verdade. Né? Não é à toa que a gente hoje em dia tem tanto casamento de homem com 60 anos escolhendo ficar com moças de 20, 30 anos. É, e tendo também, filhos muito mais tarde. Agora, isso também graças ao Viagra, Cialis e essa coisa toda, porque os homens estão na vida sexualmente ativa muito mais tempo. Bom, essa é a Rosaura Maria Braz, psicóloga da Cooperativa de Psicólogos Codepsi. E agora vamos com Marcos Henrique de Oliveira, também psicólogo e psicanalista do Espaço Devir. Isso. Bom dia. E um ponto que me chama a atenção nessa pesquisa e que a gente deve acentuar é que ela está dentro de um universo de mil homens, numa cultura inglesa. E que será que esse mesmo universo de mil homens pode representar homens brasileiros? Será que aplicada essa mesma pesquisa na China, no Japão e outras culturas, daria os mesmos resultados? A pesquisa aponta que a segunda maior preocupação é a calvície. Né? Mas nós estamos falando de uma clínica que ela trabalha com implantes de cabelo. Então ela tem uma necessidade de fazer com que essa pesquisa ganhe um colorido nesse sentido. Mas olhando para o homem brasileiro, nós talvez tivéssemos que fazer uma pesquisa um pouco mais diferenciada. Né? Nem apresenta todos os tópicos que foram apontados como essenciais. Então, quando nós recebemos a pesquisa e atribuímos ao homem brasileiro, nós talvez estejamos cometendo um relativo engano com respeito a isso. Quer dizer, foco, né? Já a partir da definição do foco, você já erra. Exatamente. Mas tem uma coisa importante dentro dessa pesquisa, que é abrir espaço para discussão. Mais do que fechar, ela abriu um espaço. Em vez dela delimitar 54 anos, ela possibilitou, por exemplo, esse encontro para que o público pudesse pensar um pouco acerca desse amadurecimento. E nós precisamos entender o que é amadurecimento. Porque para falar de amadurecimento, nós temos inclusive que contextualizar na contemporaneidade. Nós estamos falando do amadurecimento do homem no dia de hoje. Se estivéssemos falando do amadurecimento do homem há 100 anos atrás, nós teríamos um contexto. O homem tinha uma expectativa de vida de 50 anos. O homem hoje está em uma expectativa de vida de beirando aos 80 anos. Então é completamente diferente falar de uma pesquisa externa, de uma outra cultura, e trazer essa pesquisa para a nossa cultura. E ainda por cima com tempos diferentes. Sem situar isso no tempo, fica mais complicado. Como a Rosaura já tinha salientado também, essa questão, por exemplo, a virilidade não conta nessa pesquisa, não entra aqui como uma das preocupações básicas, mas entra a preocupação com a calvície, porque você apontou como um dos motivadores da pesquisa, porque é patrocinada ou financiada por uma encomendada por um laboratório de implante de cabelos, né? Nós ouvimos o Marcos Henrique de Oliveira, psicólogo, e vamos agora ouvir a Marlene Dias da Silva, também psicóloga, psicanalista. Já viram que hoje o programa é um programa psicológico, altamente psicológico aqui, né? Vamos lá, Marlene, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Quero te agradecer aos meus colegas também e a quem nos ouve. Eu vou puxar um pouco a discussão para o terreno psicológico mesmo, porque saiu um pouco do terreno do social, entendeu? cultural. Então, eu vou trazer para vocês uma pesquisa também, um estudo que é feito em Londres e que chamou a atenção de todas as psicólogas também. Foi na Tavistock, por uma pessoa que é reconhecidamente uma psicóloga clínica de crianças, chamada Laverne Antrobus. O que que esse estudo conta? Esse estudo conta e chama a atenção dos psicólogos para o seguinte: antigamente a gente considerava a adolescência até 18 anos, hoje não mais. Com as novas pesquisas, você não pode dizer que um jovem de 23 anos, por exemplo, que vive com a mamãe, que é subvencionado pelos pais, tenha uma adolescência tardia. Não. Por quê? Porque agora se prolongou até 25 anos. Até 25 anos, uma pessoa pode ser considerada um adolescente. Por quê? Porque o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa jovem continua num estado mais tardio que a sua maturidade emocional, que a sua autoimagem e o julgamento. Por quê? Porque, de acordo com o avanço da ciência, se viu que a maturidade emocional, a autoimagem e o julgamento são afetados até pelo desenvolvimento da córtex pré-frontal. Enquanto ela não estiver totalmente desenvolvida, sofre o seu julgamento, sua capacidade de julgar, sofre a sua autoestima, sua maturidade emocional fica um pouco aquém. Então, isso também é um outro avanço, um olhar diferente para o jovem. Agora, eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu só não quero ficar repetitiva, certo, e trazer alguma coisa legal, diferente, porque isso, para o psicólogo, é muito importante. Marlene, você falou desse retardamento da adolescência até praticamente 25 anos, que é quando biologicamente o organismo está pronto para a idade adulta, né? Para de desenvolver, é isso? Exatamente. Agora, você acha que simultaneamente ou paralelamente a esse retardamento há também um adiantamento da adolescência, ou seja, a adolescência está começando mais cedo por uma demanda do mundo atual, das comunicações, da inserção das crianças numa erotização pela televisão, tudo isso, esses apelos todos, você acha? Pela internet, acho, sem dúvida nenhuma. E é alguma coisa que me traz uma certa preocupação, sabe? Porque a criança, em determinadas famílias, não brinca mais, sabe? Ela perdeu a capacidade de brincar, e o brincar é a coisa mais importante, ao meu ver, para uma criança. É, o brincar é onde ela cria, se desenvolve, se relaciona com outras crianças. Tanto assim que quando se faz terapia de criança, se faz com brinquedos, se faz uma ludoterapia, digamos, sim, assim. Sim. Com certeza. Por exemplo, esses jovens que passam o tempo todo na internet, já desde pequenos, né? Outro dia eu fui ao cabeleireiro, e de vez em quando eu vou ao cabeleireiro. Eu fui ao cabeleireiro e vi uma criança de 3 anos, a mãe estava fazendo mecha, já com um iPad. É verdade. Vendo o iPad. Quer dizer, é uma tranquilidade que, no meu olhar, custa caro. É verdade. Bom, você ouviu aí a Marlene Dias da Silva, psicóloga, psicanalista, presidente da Cooperativa de Psicólogos Unipsico Rio. E você viu que ela falou que de vez em quando vai ao cabeleireiro, o que significa que a mulher continua vaidosa, felizmente, né? Não é o homem que está virando também vaidoso. Hoje não é o homem que está ficando vaidoso. A mulher não perde a sua vaidade, que é bom. Eu só queria acrescentar uma coisa que você falou na vaidade do homem. Essa pesquisa, como o Marcos bem sinalizou, né? É dessa clínica, que é um centro imenso em Manchester, né? Que faz implante de cabelo, dentário, tira queixo, põe queixo, é uma maravilha. Mas tem o seguinte, né? Que hoje em dia os carecas assumiram que são carecas. A moda é ficar completamente pelado. Aliás, nem precisa ser careca. Basta raspar a cabeça. Basta raspar. É? Exatamente, é isso mesmo. Estão raspando a cabeça e ficam muito bonitos. É, legal, Marlene. Agora o Marcelo Vital está se divertindo ali. O Marcelo estava rindo aqui o tempo todo, ficou por último. Aí ele fica rindo. Agora vai apertar para o teu lado. Vamos ficar rindo dele agora enquanto ele fala. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nesse debate. Bom, uma coisa assim, bem interessante é que, assim, pelo que o Marcos falou, né, que a pesquisa foi realizada na Inglaterra, né, e os britânicos são diferentes dos brasileiros, né, e também ressaltando essa parte do interesse, né, pelo implante capilar, que é o serviço que eles fazem, né, ele ficou em segundo lugar, o medo de ficar careca, né. Eles colocaram assim, salientaram os motivos desse amadurecimento atrasado, os medos do homem, né? Eles colocaram uma numeração entre 1 a 10 e o medo de ficar careca ficou em segundo, né? Acredito que se fizesse aqui no Brasil, acho que o medo de ficar careca não iria estar em segundo jeito nenhum. É verdade, né? É verdade. E nenhum desses itens aqui apontam, tipo, medo da impotência sexual. Acredito que os brasileiros devem ter uma preocupação latina, né, também, né, Marcelo? É isso aí, com certeza, né? Então, assim, o fato dos britânicos serem muito diferentes de nós já mostra, assim, que a gente não pode levar essa pesquisa tão a sério, né? Agora, é interessante a gente ver o seguinte, as pesquisas, de maneira geral, essa pesquisa diz que o homem amadurece com 50 e tantos anos, há outras pesquisas que dizem que o homem chega à maturidade com 43 anos, mas o curioso é que há um corte de gênero aí, a mulher sempre amadurece mais cedo do que o homem, e até 10 anos mais cedo do que o homem. Há realmente, no mundo contemporâneo, em que as coisas são tão ao mesmo tempo para todo mundo, tudo igual, os direitos civis disputados à tapa, independentemente de ser homem ou mulher, há realmente essa distinção grande aí? O que vocês acham, Rosal? Eu acho que é pré-histórico. Isso é pré-histórico, né? A mulher sempre teve uma sobrecarga que exigiu um amadurecimento precoce. Mas isso é social, não é biológico, né? Biológico, de certa forma também. Também? De certa forma também. Né? Eu agora estou aqui pensando, né, na cultura israelita. Cultura israelita, a menina se transforma mulher aos 12 anos, que ela faz o bat mitzvah. E o menino faz aos 13 o bar mitzvah. Né? Então a mulher, ela historicamente sempre começou, ela é criada para dentro de casa, né, para brincar, de cuidar, né, inclusive os cuidados, né, são muito mais direcionados à educação feminina do que à masculina. Mas eu acho que o mundo contemporâneo está trazendo uma novidade, que eu acho muito positiva, que o homem hoje em dia já participa de tarefas domésticas, ele já começa a ter um tipo de sobrecarga que antes ele não tinha, mas quando ele é solteiro. Uhum. Agora, por outro lado, a mulher, além de viver, né, é uma pesquisa séria vinda de academia, que eu digo a universidade, que a mulher vive no mínimo 5 anos a mais que o homem. É verdade. Por outro lado, a mulher também procura mais os médicos. A saúde da mulher tem muito mais atenção com a saúde dela do que o homem. O que tem de novo nisso tudo? A mulher, ela consegue ficar sozinha, né? Ou pela viuvez, ou porque é solteira, ou porque é separada. Enfim, muito mais do que o homem. E a mulher, ela tem, biologicamente, ela tem uma tensão muito mais ampliada do que o homem, né? A mulher consegue estar aqui prestando atenção em tudo em torno. O homem, ele pode até ter uma característica mais pragmática, se bem que hoje em dia a gente não pode generalizar, né? A gente pode falar que é uma característica mais feminina, mais masculina, mas a gente não pode dizer que é de todo homem e de toda mulher. É claro. O ser humano tem singularidade, tem a criação que ele recebe, tem a herança familiar e social, cultural, A gente o tempo todo tem que trabalhar com a contextualização e eu, particularmente, sou muito mais simpática às pesquisas que nascem de dentro das universidades. Sim, da academia mesmo, da, né? Academia. Que é mais preocupada com o saber acadêmico, puro e simples, não é uma coisa ligada a mercado. Mas que tenha todo um embasamento prático, baseado na realidade, porque senão a gente fica... Viajando na maionese. Né? Marlene, uma coisa que parece, eu estou perguntando a você agora, porque nós estamos tratando da questão da mulher, que esse amadurecimento da mulher antes do amadurecimento do homem tem muito a ver com o ingresso na puberdade, com a menarca, com tudo isso. A mulher, ela entra numa idade adulta, entre aspas, porque é uma idade de procriação, muito mais cedo. A mulher, na maioria das culturas que nós conhecemos, ela já está apta ao casamento, à procriação, muito antes do homem, embora você tenha um comportamento, desvios de comportamento ditados por regras sociais aqui e ali que antecipam também o ingresso do homem. Mas o fato é que a mulher, como a Rosaura tinha dito, historicamente, desde sempre, a mulher já tem essa destinação natural. Como é que você vê essa diferença da mulher e o homem na questão do amadurecimento, tendo por base esse raciocínio? Bom, eu acho isso mesmo. Acho que você está certíssimo. A mulher, até onde a gente sabe, ela amadurece primeiro do que o homem. Não só porque, você vê, como é que se forma, vamos dizer assim, o amadurecimento de uma mulher, né? O amadurecimento começa até pelas preocupações, até corporais, funcionais da própria família, do relacionamento dela. Até há algum tempo atrás se dizia que a mulher ganhava uma boneca e o menino a chave de casa. Depois se deu uma importância muito maior à menstruação do que à primeira ejaculação do menino, né? Na primeira ejaculação do menino, digamos assim, era só um alívio, etc. Tal. A da mulher, não, já vinha com ela uma responsabilidade da possibilidade de criar. A mulher tem uma função interessante, eu comparo como se fosse um maestro de uma orquestra. Então, o maestro tem que saber, não é, ler a pauta, não é, de todos os instrumentos, né? Seja de percussão, não seja. Então, ela tem que tomar conta da casa, do filho, e desde a Idade Média, os homens, e ainda mais primitivamente, o homem saía para caça e a mulher é que ficava tomando conta, né, da subsistência, da agricultura. Depois a gente vai para a Idade Média, vê que o homem vai para a guerra e a mulher fica administrando castelos, as propriedades, etc. Então, sempre, né, a mulher teve, digamos assim, uma responsabilidade, né, por si, por sua família e por um social. Então, digamos assim, e acho que as culturas influenciam muito, né? Você vê, é comum você ver uma mulher com um filho pendurado, né? Até nas culturas mais primitivas. É verdade. Agora, houve uma evolução bastante grande, felizmente, né? A gente começou a votar, embora que aqui só em 1950. Então, a gente começou a disputar, começamos a mostrar que a gente também é inteligente, entre aspas, que também podemos... Não, sem aspas. E sem aspas também. Não, tá bom. Não, olha, mas... a Rosaura já caindo, tá tocando fogo na conversa. Somos não, eu digo com aspas pelo seguinte, eu, até por formação, por personalidade, eu não gosto de nada assim, como uma certeza que não te dá possibilidade de ampliar. Até essa pesquisa, que eu acho que a gente está discutindo sobre ela, e que os meus colegas falaram muito bem, eu acho ótima, porque tem coisas que a gente pode conversar, repensar, descobrir, por exemplo, que a adolescência não adianta, pode votar aos 16 anos. Não convém que se vote aos 16 anos, porque a córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvida. Isso é neurociência. Aí gente. Também, é, aí também isso não é convém que seja pai aos 16 anos, né? Nem mãe aos 16 anos. Nem mãe aos 12. Pois é, então, gente, exatamente. Como a gente vê aí. A gente vê aí. Bom, eu queria chamar a participação do Marcelo e do Marcos também, que senão isso aqui vai virar um debate feminino, né? Vão ter que fazer um outro depois, só com os dois. Vamos lá, vocês dois agora. Novamente eu entendo que na nossa sociedade, eu quero falar da sociedade brasileira, nós temos uma característica de quando nasce uma criança, a primeira pergunta que se faz é menino ou é menina? E nesse momento você já marca aquela criança que nasce. E há uma característica no povo brasileiro de, para o menino, dar um carrinho, para a menina, dar uma boneca. Então, ao fazer isso, a gente está construindo uma estrutura psíquica focalizada para um lado ou para o outro. Porque a menina, olhando a boneca, ela terá uma tendência a desenvolver mais o lado emotivo, mais o olhar para a os sentimentos, a maternidade, enquanto o menino no carrinho, ele fica num campo muito mais espacial, analisando as coisas por um outro ângulo. Então, só nesse momento, já neste momento, a gente percebe perfeitamente que nós, de certa forma, estereotipamos essa pessoa que vai de encontro a uma sociedade e que faz enormes apelos a cada um e cada outro, né? Então, sendo assim, nós vemos a sociedade numa mudança frenética de valores, porque digo frenética, porque a internet propiciou uma troca muito grande de informações e a formação de uma criança hoje passa por um tablet, passa pela televisão, rica em coloridos e informações, às vezes em que os pais não têm nem controle sobre tudo aquilo que a criança vivencia. Logo, você pode observar que as crianças hoje, em todo mundo diz, nossa, mas como ele pode estar respondendo isso dessa idade? Ora, se existe estímulo, existe interesse da criança e ela é vivaz em termos de buscar cada vez mais informações. É inteligente, né? É inteligente. Tem toda a inteligência e tem toda uma, e tem uma série de ferramentais à volta dela. Interessante quando você fala Marlene, desculpa. Você, Marlene, quando você fala do brinquedo, eu acho do brincar. Eu acho interessante que a criança tem muito brinquedo, mas pouco brincar. Exatamente. Porque o brincar representa criar, desenvolver. E no brincar, a criança, na verdade, ela dá conta da realidade dela. Enquanto nós temos recursos verbais para falar do que sentimos, a criança no brincar, e a clínica mostra isso para todos nós, ela consegue entender que dinâmica é essa da família e se sentir colocada dentro dessa estrutura familiar. Então, isso é um ponto importante. Certo. Eu queria puxar aqui, antes de passar para o Marcelo, algumas coisas que você falou e que eu gostaria que o Marcelo, inclusive, abordasse na sua intervenção agora. Primeiro, essa questão de que quando nasce, é menino ou menina? Hoje, mesmo durante a gestação, já se sabe qual é o sexo. Segundo, é que já foi um tempo também em que as meninas ganhavam boneca, os meninos ganhavam bola ou carrinho, as meninas ganhavam jogo de chá, de plástico, ou ganhavam a casinha, ou esse tipo de coisa. Inclusive o reinado da Barbie parece que está um pouco decadente, a coisa já não está como já foi antes, né? Isso muito em função desses instrumentos novos de entretenimento. Pois é, os instrumentos gerais, né? Menino e menina estão debruçados na internet, menino e menina estão brincando, estão jogando os games da internet. Eu queria que você partisse disso aí também. Será que isso não vai levar a um desenvolvimento mais parelho de gêneros, meninos e meninas, e diminuir um pouco esse gap, essa defasagem que existe hoje, que a gente constata que entre mulheres e homens no amadurecimento? Bom, com certeza. Mas assim, hoje em dia, por exemplo, um dos maiores passatempos dos meninos é o videogame. né? E o videogame já tem muitos anos que não é mais considerado só um passatempo infantil, né? Homens, né, de 30, 40 anos... Disputam com os filhos. Disputam com os filhos, é, né? O uso do game. É impressionante isso. É verdade, entendeu? A mulher, assim, por si só, ela não é tão competitiva quanto os homens, né? E, assim, esse desenvolvimento atrasado, né, que essa pesquisa apontou, né? Assim, a verdade é que a sociedade mudou, né? Então, assim, décadas atrás, o homem, ele se casava com 20 anos. 20 anos ele já saía de casa, já ou morava sozinho, ou se casavam. Com 14, 16 anos já estava trabalhando, né? Hoje em dia, trabalhar é mão de obra escrava, infantil, é proibido, né? Então, assim, a cultura, a sociedade, tudo mudou, né? Então, assim... E o homem, ele tem uma pressão interna muito grande, né? Essa coisa de, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da casa, né? E assim, hoje em dia é muito mais comum ser pai depois dos 30 anos, né? E assim, e o amadurecimento, ele tem um pouco a ver com autorrealização, né? E a autorrealização vem muitas vezes quando você vê o filho crescido, né? Quando o filho já está numa certa independência, aos 20 anos, 25, né? Então, se décadas atrás o homem ele se casava e tinha filhos com 18, 20 anos, hoje passou a ter com 30 ou mais, né? Consequentemente, essa autorrealização de dever cumprido, eu criei meus filhos, eu cuidei da casa, eu fiz o bom trabalho, vai ser um pouco mais tarde. Né? Com 40 anos, que era considerado maduro, o filho vai estar com 10 ainda, vai estar com a criança ou adolescente. Eu queria que a Marlene entrasse agora nessa conversa pelo seguinte, Marlene. O Marcelo citou algumas coisas que eu acho interessantes, mas a figura do homem, do menino, que é criado como provedor. O menino que ele... é engraçado, porque ele casa com 18, casa com 20 anos, já tem filho, mas a mulher é mais nova. Eu me lembro, quando eu era menino, que as mulheres que ficavam... que não casavam até os 24, 25 anos, ficavam pra titia, diziam, né? Super, ficou pra titia, lembra disso? Então, quer dizer, esse tipo de coisa tá mudando também. A mulher também passou a ser provedora. Aliás, os idosos estão cada vez mais protagonistas dessa coisa de sustento, né, da família. Ou seja, a expectativa de vida aumentando, aumenta a responsabilidade econômica e aumenta a idade da população economicamente ativa, não é isso? Exatamente. Como é que você... Mas eu... Você ia falar uma outra coisa antes, eu vi que você queria entrar aí. Mas eu ainda volto para o aspecto psicológico que a gente... que eu gostaria de enfatizar bastante. É realmente a importância do brincar, né? Que no brincar, não, a relação... O amadurecimento, as emoções, os sentimentos não são passivos, são ativos. Ele está ali trocando com seu brinquedo, dando uma função ao seu brinquedo. Ao passo que eu trouxe, não pensa que eu só vou ao cabeleireiro, não, porque eu trabalho horrores. Então. Não, você falou que vai de vez em quando. De vez em quando. É. Então, mas o que não me diz chama... que você vive do cabeleireiro, não. Não, mas o que? Eu estou fazendo aqui uma blague, né? Uhum, então, claro. A passividade, né? Essa criança de 2 anos, você vai na Apple, nos Estados Unidos, em Nova York, tem criança de 2 anos, mal fala. Né? Anda, são crianças tatibitate e já estão numa situação passiva. É verdade. Né? Com um relacionamento que mal tem uma resposta. E eu vejo também que isso fica como um objeto interno, entendeu? Como se fosse um acidente de percurso gerando ansiedade na criança. Então, esses games são o quê? Defesas contra essa ansiedade, porque elas matam, elas vencem, tal e coisa. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que não só o carrinho, mas o carrinho significa potência, significa poder, significa virilidade. E a função da mulher... até pouco, era uma função digamos assim, não quero dizer menor ou tal coisa, mas era uma função mais passiva, mais submissa. Então, o homem poderoso, a mulher submissa. Tanto que você vê que agora existe um movimento enorme, né, a favor das mulheres que apanham. Porque em várias culturas, né, era muito comum. O homem tinha o poder e podia bater na mulher. Quer dizer, contra espancar a mulher, é isso que está dizendo, contra, né? Contra violência. Não, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos esse tipo de coisa que são reações, né? Porque, inclusive, você tocou nessa questão, e isso eu acho que é fundamental, porque muita gente não percebe e vincula, por exemplo, a mulher que apanha do marido, vincula isso à classe baixa. Não é verdade. Não. Né? Já tive casos aqui de psicólogos dizendo aqui, psicóloga que atende, olha, a minha clientela é toda a Zona Sul. É todo mundo gente boa, gente fina. Mulher que apanha do marido mesmo e que é alta classe A. Entendeu? Ando só de carro importado e essas coisas. Queria que a Rosaura falasse um pouquinho também, senão daqui a pouco a gente termina o programa e ficamos só três aqui. Bom, eu queria trazer só três questões rápidas. Eu queria ratificar a importância do brincar, mas não é o brincar com brinquedos eletrônicos, né? A gente está perdendo a brincadeira artesanal. Essa brincadeira artesanal é que desenvolve a criatividade da criança, né? E brincar em grupo, porque é isso que possibilita também, né, o poder estar nas relações grupais, que hoje em dia a sociedade hoje, eu nem diria que está somente... nós estamos muito indiferentes uns aos outros. Então, esse brincar coletivo, artesanal, ele é fundamental nesse processo de formação. Uma segunda questão que eu queria trazer, né, que eu penso que as nossas próprias leis facilitam todo esse processo da mulher ter toda essa sobrecarga e ser obrigada a esse amadurecimento. Um exemplo para mim que é clássico é nos casos de separação, onde a mãe fica com esse filho o resto da vida e o pai, aos 21 anos, ele fica liberado de pagar a pensão. Se o filho fizer uma faculdade, um estudo formal, pode ser até aos 21 anos do filho. Do filho. Ah, não, porque tem muito pai de 21 anos aí que fica liberado porque ele não assume a responsabilidade. E se ele tiver num estudo formal, né, não é curso de inglês, ele tem que estar numa faculdade pelo menos, ele vai poder ter essa pensão até os 24 anos, o que é um absurdo. Com isso a gente volta a esse prolongamento da adolescência de que você falou antes, Marlene. Sim, porque é um absurdo, porque a mãe vai continuar pagando todas as dívidas. Alguém vai pagar, alguém vai ter que pagar, mesmo ele. Ou então os avós. Ou ele vai trabalhar e tem que sustentar, porque tem muita gente que sustenta o ensino também. Olha, quem tem pago a conta, quando não é a mãe, são os avós. Não, geralmente quem paga a conta são os mais velhos, até porque tendem a proteger e a poupar, ao invés de transferir a responsabilidade, porque também tem essa questão. Na cultura norte-americana, que foi falada aqui no começo do programa, quando o menino faz 18 anos, a menina fala, isso aí já é hora de ir pra rua, cara, vai cuidar da sua vida, entendeu? Norte e aqui, da Europa também. Pois é, e aqui é o contrário, aqui as pessoas ficam com o filho com 40 anos de idade e o filho tá lá, dentro de casa, entendeu? Então esse negócio, diga, Marlene. Não, o que eu quero te dizer, e você vê que esse novo estudo feito pela Tavistock trouxe uma amplidão e, vamos dizer assim, um acolhimento maior das famílias, não é? Principalmente das famílias norte-americanas e europeias, não das sul-americanas. Porque aos 18 anos é o que você falou, sai de casa, vai para a faculdade. Em geral, eles fazem a faculdade num outro estado. Então, perde aquele vínculo familiar, entendeu? A maioria, muitas vezes, as avós são de passagem. Não tem esse aconchego que nós temos. E com esse estudo, então, agora você vai numa faculdade aqui pertinho, ó. Né? No nosso estado mesmo, e se prepara, e a gente está aqui num relacionamento afetivo, não é? Num relacionamento familiar muito maior do que era antigamente. Né? Vocês, homens, acham que isso é melhor, você manter essa fórmula do relacionamento mais próximo, familiar mais próximo? Eu gostaria que vocês, como homens, falassem nessa questão. da família. Aliás, homens, né? Que são imaturos. Porque são imaturos. É a importância da família. Aí eu não os considero imaturos, não. Falei com eles. Não, eu estou falando porque a pesquisa diz que os homens são imaturos. Eles não estão na idade ainda da maturidade. Pois, vamos lá. É, mas também não. Desde que a pesquisa apareceu, pelo menos eu comecei a analisar o que tinha na pesquisa, fiquei pensando o que era amadurecer. Porque amadurecer é uma coisa que nós temos socialmente, uma demanda por amadurecimento, e demandamos isso tanto para o rapaz quanto para a moça, que principalmente eu digo que as moças, as mulheres hoje, inseridas no contexto de mercado de trabalho, dividindo sim, ou melhor, sobrecarregadas, eu tenho que defender as mulheres, porque elas estão sobrecarregadas, porque carregam a história passada da mulher, que era a maternagem, o cuidar de um lar, e que também os homens hoje começam a participar mais dessas atividades, mas é uma mudança gradativa dentro da sociedade. Mas o que é esse amadurecer, de fato? Amadurecer, socialmente falando, poderíamos dizer que é identificar um emprego, ter uma formação acadêmica, casar, ter filhos. Isso é amadurecer? Bom, é um aspecto do amadurecer, mas muitas vezes não significa que assumindo esses compromissos sociais ou conseguindo encontrar-se profissionalmente, significa que aquela pessoa, aquele indivíduo esteja amadurecido. Amadurecer, de acordo com, inclusive, a informação do Aurélio, que eu acho que tem sua validade, é você conseguir pensar e agir de uma forma mais correta frente aos conflitos, porque viver a vida é sempre viver em conflitos. Então, como tratarmos desse amadurecimento sem que não seja de uma forma singular, nessa singularidade de cada pessoa que pode, diante de um evento, não conseguir dar solução a ele, mas frente a tantos outros eventos, conseguir solucionar as questões? Pode ser que encontremos pessoas com 60 anos, eu estou falando 60 anos porque extrapola o dado da pesquisa determinista, que ainda não tem amadurecido. E encontremos jovens que tenham condições de dar soluções a várias circunstâncias da vida. Então, significa necessariamente que não poderemos ter um presidente da República com mais de 54, com menos de 54 anos? Ou será que podemos? Então, mais do que fechar, nós temos que abrir esse debate. E mais uma coisa interessante é o seguinte: você vê alguns casos em que o filho ou a filha dizem: ah, papai não amadurece nunca. Papai sempre foi assim, né? Quer dizer, o pai tem 60, 70 anos e o filho, que tem 40, 45 anos, diz: ah, meu pai sempre foi assim, meu pai sempre foi doido, meio doido, nunca teve muita. Mamãe que cuidava da cara, mamãe que tinha que controlar a família, senão, né? Fala você agora, Marcelo. É verdade, assim. Essa questão do que é amadurecimento é uma coisa subjetiva, né? Porque, assim, amadurecimento seria o quê? Ter discernimento consigo mesmo, o comportamento em relação a outras pessoas, é saber lidar com as suas limitações, se aceitar, né? Às vezes, muitas vezes a gente vê irmãos, né, que tiveram a mesma criação, mesma educação, tudo, né, mesmos amigos, mesmo ambiente, tudo. E o mais velho é muito mais crianção do que o mais novo, às vezes a diferença é de 6, 10 anos, né? Acontece muito isso. Então, assim, você colocar uma idade definida para o amadurecimento não existe. E só para encerrar aqui, para a gente puxar, para a gente caminhando para o final. Não, você vai falar também, só que eu quero jogar a questão para você, inclusive você fala o que você tem que falar e já entra nessa questão também. Nós estamos falando do amadurecimento em faixa etária. E nós estamos cuidando muito dessa questão da faixa etária, mas eu acho que o Marcos jogou uma questão que eu acho importante, que são os papéis sociais. Não é porque o cara está casado, ou porque ele casou, ou porque ele tem filho, nasceu o filho dele, agora ele vai ter juízo, não é isso, não é? Então, agora, a partir disso aí, você viaja aí, Marlene. Não, eu volto, quero enfatizar bem a posição da psicologia, que vê o homem como um ser biopsíquico social, Esse é o meu ponto. E o completando, o amadurecimento vai depender da própria pessoa. Cada pessoa é diferente da outra. Isso que nos faz tão interessantes, seja homem ou mulher, é as nossas diferenças que se completam. É verdade. Bom, vamos lá, você, Rosalda. Bom, eu estou pensando aqui no mundo contemporâneo que nós vivemos, né? E ele tem vantagens, né? Muitos avanços tecnológicos, mas eu diria, né, que a questão familiar, hoje em dia, eu particularmente não trabalho mais com a expressão família, eu trabalho com a expressão arranjos familiares, porque nós já temos catalogados 24 tipos diferentes de arranjos familiares. E uma questão de saúde pública, hoje em dia, é o número de mulheres sozinhas. Né, que não tem ninguém, não tiveram filhos, não tem mais pais, não tem irmãos, não tem ninguém. E quando a gente fica pensando no amadurecimento, né, a gente acaba esquecendo, né, do que é o bem viver. Né, porque o amadurecimento promove a possibilidade de um viver melhor. E o mundo contemporâneo, com todas essas facilidades, né, a gente está saindo agora do forno do ESM-5, que é a bíblia das classificações de doença. Está trazendo um número enorme de doenças novas, né, e está ressurgindo outras. Doenças novas, você diz, são doenças físicas, doenças psíquicas? Também, doenças estresse, por exemplo. Pois é, então são doenças de fundo, a patologia tem origem na, psicológica, vamos dizer assim. Sim, o estresse é uma delas, né, e que isso está acometendo homens e depressão. Mulheres. Depressão. Depressão está indo lá para cima, mas o que a gente nunca teve. Essa na história... Essa é uma contradição em termos, né, depressão sim. Ir lá para cima. Porque está em número... Vai lá para baixo. Não, exatamente. Mas o número de pessoas deprimidas... Eu sei, eu a incidência da depressão. Sim, sim, decorrente do estresse que as pessoas estão vivendo, né? E, lamentavelmente, a gente não está conseguindo se organizar para sermos mais parceiros. Nós estamos muito divididos, né? E isso daí está gerando, né, uma coisa que nunca teve na história da humanidade, o número de suicídios com crianças a partir dos 13 anos até aos 35 anos, na sua grande maioria de homens, e a partir dos 60 anos, na sua grande maioria de mulheres. Sei. Né? E esses estudos não são divulgados. Né? São estudos muito difíceis, porque as pessoas não podem contar, às vezes, até pela própria religião, que não permite, que não entende ainda. Existem várias razões, vários tabus, né, que impedem essa aferição exata desses Sim, números. Sim, até, né, porque a gente tem que compreender que o que a gente está vivendo é um nível de estresse, e a gente fica com adjetivos para dar conta de uma realidade, né, que está massacrante. É verdade. Né? E que tem um fundo político e econômico. É, né? E que esse emocional, que seria o psicológico, né, ele fica muito diluído no meio disso tudo. Né? Então, meu desejo aqui, porque eu estou finalizando, né, é que a gente aprenda a ser mais coletivo, a ser, né, mais fraterno, mais solidário. E, né, de preferência, trocar informações. Trocar sempre, informações. Procurar sempre o convívio, sim, né, porque é importante isso aí. Aliás, é interessante ver que há uma tendência, eu acho que mundial, de você promover esses espaços públicos de exercícios, de até para... Sim, sim. A Prefeitura do Rio, por exemplo, investindo isso no mundo nisso, todo, né? É assim. Esses equipamentos são todos chineses. Chineses. Então, na China deve ter isso em toda esquina também, que eles fazem isso aí, que é uma maneira de você reatar as relações. Agora, eu queria que o Marcelo... Não, só para fechar pois uma não, coisa, fecha aí, né, que eu acho muito importante, é que a gente aprenda a estar mais no coletivo, ser mais solidário, né, e ser menos julgador do outro. Menos individualista e dono da verdade. Sim, é isso aí. Isso. Marcelo, para encerrar. As coisas também começam pela gente, né, Marcelo? Com certeza. Né? Essa parte do individualismo é muito importante, que a internet está afastando muito as pessoas. Né? E assim, as pessoas se comunicam. Muitas vezes elas preferem se comunicar pelo Facebook, por e-mail, do que fazer uma ligação. Né? Não, do que se encontrar, né? Olho isso, no olho. E se encontrar, porque assim, parece que é mais fácil, né? Muitas vezes, assim, as pessoas marcam uma reunião às vezes até familiar, uma reunião entre os amigos, pelo Facebook. Então, assim, quem não tem aquilo, verdade, acaba ficando de fora. Tem um anúncio na televisão de uma operadora de telefonia aí, em que o rapaz fala com a moça, a namorada, e a namorada diz, eu quero encontrar você. E ele diz, não precisa, fala no telefone, tá tão tem barato. Bônus, tem bônus, né? Ela diz, não, mas eu quero falar com você, porque eu quero terminar com você. Aí ele diz, pô, por telefone? Não é? Ele... Mas... Teve um filme aí que fez um certo sucesso, que era Procurando Daisy. Ela até verdade. Ficou grávida, sem nunca ter conhecido o pai. Então, mas são situações extremadas, porque eu acho, sem falar no individualismo, eu acho que tudo começa com você. Sabe? É, com um olhar seu. Com o eu, né? É, com eu. É o eu, é o ego que tem que funcionar nisso aí, né? É, mas quem manda é o vídeo, viu? É verdade. Marcos, vamos lá, pessoal, encerrar. Marcos Henrique de Oliveira agora. Encerramento. Encerrando, então, primeiramente eu tenho que pensar que nós vivemos numa sociedade do ter e não uma sociedade do ser, corroborando o que a Rosaura estava falando, e acho que a nossa sociedade precisa mudar para o ser e não para o ter, porque uma coisa nós podemos ter certeza, para onde nós formos, nós iremos conosco mesmo. Então nós temos que ser melhor para conosco, para que a gente possa ser melhor, inclusive para a própria sociedade. Então essa é uma mudança que nós teremos que aprender, e nesse sentido nós vemos os meninos sendo preparados na escola para uma competição acirrada, quer menino, quer menina, preparando-se para uma competição no mundo acirrada, onde ele tem que vencer o colega da carteira do lado para que ele lá na frente tenha a suposta felicidade, que a felicidade do ter é ter, e se não tem é infeliz. Mas será que a felicidade é isso? Você vê como um artigo britânico consegue abrir tanto espaço para discussão. E acho que isso é que é importante. É isso mesmo. Obrigado da oportunidade de estar aqui. O Tema Livre agradece a participação da Marlene Dias da Silva, psicóloga, psicanalista, presidente da Cooperativa de Psicólogos Unipsico Rio, o Marcelo Vital, que é psicólogo clínico, o Marcos Henrique, que acabou de falar, Marcos Henrique de Oliveira, psicólogo, psicanalista da Clínica Espaço Devir, e a Rosaura Maria Braz, psicóloga da Cooperativa de Psicólogos Codepsi, com formação em saúde mental, terapia de família e terapia comunitária, além de pesquisadora do projeto Transversões. O projeto é da Escola de... Serviço Social da Escola... UFRJ. Isso, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado, foi muito legal. As pessoas devem ter curtido ouvindo o programa hoje. Grande abraço, o Tema Livre agradece mais uma vez. Um ótimo dia para você, amanhã nós estamos de volta. Até lá. Para você também, né? Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.